16 no contato na decolagem, suba nível de voo 1180 no perfil da saída Momo. 1180 no perfil da saída Momo, 2231. Motor de 3894, vai atingir o 060. 3894 e autorizado, descida para 4000 pés, o ajuste no 08. 4000 pés, 1018, 3894. O 3894 retornando para onde está-se? Descida 3894. Aqui é com Delta Follow 17, liberando na Oscar ao estacionar a frequência livre. Isso. O Papa Tango Oscar Tango Vitor observe o Sikorsky 76 liberando na Oscar, ingressa pistão na 7, reporte aliado pronto. O Papa Tango Oscar Tango Vitor, autorizada a decolagem pistão na 7, o vento no 40 graus 099, de imediato. No localizador, gol 1166. Compete no procedimento LS, torre 1118, decimal 95. 2195, gol 1166. Alfa Alfa, essa é uma navegação com prioridade de Duna, está autorizado o final do procedimento LS, reporte no curso do localizador. Direto Duna, direto Alfa Alfa, reportar no curso do Salvador, gol 1166, estabilizado LSX, exceição 10. Gol 1166, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso QNH1108. Informo Papa Alfianchi 1, no decolou agora da pista auxiliar, curvando à direita, não interfere com seu pouso. Sente, 1108, aguarde sua autorização, gol 1166. Do Papa Tango Oscar Tango Vitor, decolado aos 1108, chame o controle em 1199.8. Agora, gol. Patão Gosta Tango Vitor, mantenha sobre a área de voo visual, meu pé. Sobre o axé, Gosta Tango Vitor. Gosta Tango Vitor, informa que está sobrando com interferência, entendeu que é para tomar o do axé, Gosta Tango Vitor. Afirmativo, Gosta Tango Vitor. Vem, batendo axé. Solicita manter a proa 075 por 10 minutos. Confirme na nave que modulou para o controle. Vem com o Alfa Oscar, solicita manter a presente pro 075. Ele por 10 milhas devido a informações. Gente, reporte quando possível para o ITAP. Reportará, Oscar. Quatro, boa tarde, acione identificação, autorizado descida nível de voo 050 na chegada à mão. 050 na descida na mão, 45, ação de identificação, desse nível de voo 050 na chegada. Bom, sim. Ano 3894, desça para 2000 pés, está autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte no curso do localizador. 2000 pés, reportará no localizador, ano 3894. Juliette Alfa Alfa, torre 1895. 295, obrigado. Diga. Está autorizado 065. Vem pro ITAP, o Eco Alfa. 2018, número 2. Gente, Oscar de Rute. Felipe Papá Romeu Lima, tenta o Oscar Tambo Vitor, sentindo o posto, mantendo meu pé na axé. Sim, cabe bom mesmo, o Romeu Lima. Azul 6919, contact now. Recife, frequency 133.25. Recife control 133.25, Azul 6919. Tango Vitor está autorizado a prova direta de Valença. Direto Valença, Alfa Tango Vitor, grato. E o Tripapá, o meu Lima, já para pouso? É já para pouso, já. Gente, o Tripapá, o meu Lima, confirme seu pouso em Salvador? No Jardim Amazão, já. Tem que frequência livre para seu pouso, um pouso. Lima. O Eco Alfa Oscar, Rio, autorizado descida para 2.000 pés. Com ajuste 10.18, autorizado sinal para o procedimento LS, reporte no curso do localizador. 2.000 reportará no curso, é qual foto? Estou no zero. 10.895. Confira a frequência da torre? 10.895, compôs. 10.895, obrigado. Salvador, boa tarde, até 3894. Até 3894, continua a aproximação, informo que é o número 2 para pouso, QNH 108. 108, aguardando 3894. Chame Recife, a frequência no 28.8, caso negativo no 260, bom voo. Recife no 288, negativo no 260, obrigado, uma boa tarde. 5241. 3894, tráfego avistado no 098, agora o QNH, caso não receba autorização de pouso, reporte na DA iniciando o procedimento de aproximação perdida, TAN 3894. Gente, reportará na DA, o TAN 3894. Papatango, Juliette, Alfa, Alfa, sala 24, libere primeira direita, chama o som 121, décima 1. 21, Alfa. O TAN 3894, o vento 150 graus 08 nós, autorizado pouso pistão na zero. Pouso autorizado pistão na zero, TAN 3894. Solo 25, libere primeira direita, chama solo no 21, décima 1. Primeira direita, solo 21, 1, TAN 3894. Alfa, está precisando de atendimento LS, reporte no curso localizador. Reportará no curso, é, com a foto. 461-14 diz boa tarde, essa identificação desse nível de voo 050 está autorizada a chegada a bolsa. Estabilizando o localizador, é qual fase? O Alfa, Oscar, complete final do procedimento LS, 2-1-8-9-5. 1-8-9-5, é qual fase? Torre, boa tarde, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, estabilizando o localizador. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, continua a aproximação, reporte no externo, embaixo travado, Quinegal 02. Reportará, a intenção é coordenar pouso na 107. O Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, reporte para o cancelamento do plano. 645, deixa para 2.000 pés, o ajuste 1908, onde está autorizado o sinal do procedimento ILS X-Men. Reporte no posto localizador. Tipo 491, confirme sua velocidade indicada. 230 agora, tipo 491, senhor. Tente reduza para 2002. Reduzindo para 2009, tipo 491 até o 050 nível. Autorizada descida para 3.000 pés do ajuste 1098. 3.000 pés do 1098, reduzindo o tipo 5491. Tipo 491. Para cancelamento, Eco Alfa Oscar. Eco, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar. Plano instrumento cancelado aos 28, curva esquerda, base pela direita, pistão na 7. Reporte na final, pistão na 7, com trem checado. Reportará, Eco Alfa Oscar. Passou 91, reduza para 1809. Reduzindo para 180, tempo 5491, obrigado. Tipo 491, reduza para 1509. 509, tipo 5491. Base para final, 1-7, baixado e travado, Eco Alfa Oscar. O Papa Romeo, Eco Alfa Oscar. Livre pouso, pistão 1-7, o vento 1-40 graus, 089. Pouso autorizado 1-7, Eco Alfa Oscar. Tango Eco Zulu 90, serviço radar terminado, agora afastado de Salvador no setor sudoeste, em 54 milhas. Chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Tango 491 irá seguir um aeronave Boeing na sua posição agora de 11 horas a 7 milhas. Revisando o colega à frente do 541, vai atingir e manter 3.000 pés. Aguarde para a descida. Guardado, tripulado, não reduzido por 150. Capango Vitor visual com Valença. Gente, libera a direita, o seu sinal de sequência livre, o Eco Alfa. Obrigado, Alfa. Localidade de pouso. Está livre, bom pouso. Gente, essa é Tango Vita. Desmatei 3.000, tipo 5.4. E autorizado a descida para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento TLS, reporte no curso do localizador. Autorizado 2.000, vai reportar no localizador, tipo 5.4, no caso. Estabilizado, gol 645. 645, completo o final do procedimento, 2.1.8.9.5, composto. 2.9.5, obrigado. Passarinho 2231, chame agora centro Recife 12685, caso negativo no 2545 do voo. 2685, 2545, passarinho 2231, boa noite. Sou em Salvador, gol 945, passando externo, boa noite. Checa o trem. Trem, checado. Bono 645, tráfego avistado. Livre posto. Estão no 0, vento 150 graus, 099, quem negar na 09. Esposo, 645. Sou Salvador, cordial, trip 5491. Trip 5491, boa noite, continua a aproximação, reporte no externo embaixo travado, quem negar na 09, informa o número 2 para pouso. Quem sente do voo à frente, o trip 5491 vai reportar a faixa travada. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Papa Bravo, para o acionamento. Eco Papa Bravo, livre acionar, reporta ataque. T-6143, esse é para 2.000 pés, o ajuste 1.0.0.8, autorizado no final do procedimento TLS. Reporte no curso do localizador. 2.000 pés, 1.0.0.8, reportado em 1.4.3. Olha o azul, né? Mas sim, autorizado a presa de dona. Tudo bem, obrigado. Solo 36, libere primeira direita, chama só 121, décima 1. 219, boa. Passando externo, baixar travado, trip 5491. Trip 5491, tráfego avistado, vento 150 graus, 089, final 109. Livre o voo, fica 10. Voz na cabeceira 10, trip 5491. poderia confirmar o vento ao 3591, senhora? 3591, vento 150 graus, 109. Grande 3591. Desalde, né? 3591, 9-5. Hoje. 3591. 3591. Salvador, Chalé 6143, passando dia certo, baixa travada. Chalé 6143, continua a aproximação, agora na autorização de pouso, que negava no 01. 01, 018. Chile 6143, cheque o trem. Tá travado. Chile 6143, tráfego avançado, livre posição 10, vento 150 graus, 109. Repouso no Chile 6143. Quando é Papa Bravo acionado, está com CAD 08, fazendo minhas cordas, eu tenho que dar a recuperação. O Papa Romeu Eco, Papa Bravo. Livre do táxi, chame na Taxi Oscar, o QNH no 0 noite. Guardião 07, prossiga. Natureza da missão, Guardião 07. Quente, o Guardião 07 decola do pátio do Grand. Gente, aguarde 30 segundinhos para a decolagem, tem uma aeronave curta sinal para o Soma 0, Guardião 07. Guardião 07, confirme o comandante. Gente, o Guardião 07 dá presente, autorizado com Proaçu a 500 pés. Transponder padrão, o vento 140 graus, 089. Reporte fora do sol. Está presente na encona 1-7-1-7, Pulaçu, iniciando o Guardião 07. Jamel 143, solo ao 43, libere primeira direita, junto com o Alem 121, decimal 1. Pressiona 1, 143, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. 3567 da Sam, ponto espera da 10, só. Então, 3567 ali, mantém cabeceira no zero. E mantém no zero, só 3567. Papa Romeu é Papa Bravo, autorizado, gratificação na 7, recorde de unidade, pronto. Solo Guardião 07, Papua de Itapuã. Guardião 07, prossiga com Proaçu, chame agora o controle em 1-9-8, sua decolagem é 4-4. 1-9-8, Guardião 07, RDF. Controle Salvador, Guardião 07. 07, mantém sobre a área de voo visual. Confirme da mantequilha de pés. Afirmativo, até Ondina. Litoral, Guardião 07, reporte Ondina. Reportará Ondina, 500 pés, o Guardião 07. Papa Romeo Eco, Papa Bravo. Livre decolagem, pista 1-7, o vento 1-50 graus, 089. O TAN 3567 mantém a posição, o número 2 para decolagem. Informo que tem um Bravo Eco 2-0 decolando da pista auxiliar. 73567, mantém a posição. Papa Romeo, Eco, Papa Bravo. Decolado aos 45, chame agora o controle em 1-9-8. Câmara 1-9-8, Eco, Papa Bravo. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Eco, Papa Bravo. No Eco Papá Bravo, contato na decolagem, suba nível de voo 290 do perfil da saída Puca. Puca, Eco Papá Bravo. O Papa Tango Fox Charlie Sierra, livre o táxi, chame na Papá o QNH 1-0-8. TAN 3567, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-40 graus, 089. Autorizada a decolagem 1-0, TAN 3567. Jogou 8-69, pode ficar na Gol no 8-69, 8-8-69, eu posso rolar de do Airbus da Tânia e mantenho no zero. Tânia, mantenho no zero, bom, 8-69. Capatango Foxtrot Charlie Sierra, autorizado ingresso pista 197, reporte Ranieri pronto. 3567, decolado 49, chame agora o controle 119.8. 19.8, boa. Salvador, boa noite. Tan 3567, Arbor, passa 1500 pés. Tan 3567, contato na decolagem, disponível de voo 360, abrigo da saída Arbor. 360, Arbor, Tan 3567. Salvador, boa noite. Azul 4306, ponto 0, pronto, 1-0. Azul 4206, uma sequência 0-0. Nossa, Capango Vitor. Siga Alasca Tango Vitor. Gol 1869, autorizada a decolagem de pista 1-0, vento 140 graus, zona 09. Você me deu o plano de voo? Gente, não, que o código para 0135. Me manda se eu passar agora para Barreiras ou Oscar Tango Vitor. Nível final foi testado, Oscar Tango Vitor. Só que seu código para 0135, sob condições visuais, para 145 inicialmente. Estamos vindo com o final de tudo que passa. Gente, copiado. 9.8, bom voo. 198, obrigado. Passa Tango Vita, prossiga agora por Centro Recife. A frequência 1288, caso negativo, 1260. 1288, 1260, afinal. Controle, boa noite, gol 1869. Serra, aguarde, por gentileza. Tá, você, Tower, presuming your 42591, to press runway 10, you're on taxiway hotel. Air Portugal 022, maintain holding point runway 10. Controle, é possível após 3000 curva à esquerda na proa direta ou voo no 89? Dado curva à esquerda, depois de 3000 curva de elefa. Ok, 3000 curva à esquerda, proa de elefa. Pode acolar, então eu mantenho 2000. Livre decolagem, Fox Charlie Serra, vento 160 graus 089, ajuste no 08. Decolagem 17, contato. 4206, devido a um tráfego decolou previamente, cumprindo a subida PUCA, o controle nos solicitou que o senhor aguardasse para a decolagem 4206. Ciente, azul 4206. Comandante Portugal 02, holding point. Boa noite, Porto 022, maintain holding point for Nui 107. Você está no holding point, Porto 022. Torre Salvador, o Rotério 25, na avião, está no ponto espera aqui no hotel para cruzamento. Sim, mãe? Força Aérea 2591 para cruzamento da 10. Autorizado cruzamento, senhor. Quando na Delta, chame solo em 1211. Autorizado cruzamento, na Delta 1211. Patango Fox Charlie Sierra, decolado aos 54, liberado da restrição de 2000 pés, senhor. Curve à esquerda, subida Puca Caju, chame controle em 1-9.8, Fox Charlie Sierra. Puca Caju, está subindo para o 330, vai chamar 098, Fox Charlie Sierra. Controle em Salvador, muito boa noite. Patango Fox Charlie Sierra cruzando 2200 na Puca Caju. Charlie Fox Sierra, suba ao 300, saída Puca. Aracaju, pode voar Jamo no presente. Subindo para o 300, voar Jamo, Fox Charlie Sierra. O Fox Charlie Sierra, suba ao 330. Comandinho, para o 330, Fox Charlie Sierra. 3567, chame Recife, frequência 1288, alterna 260. 2280-3567, boa. Papa Bravo, chama Recife 2685. Camarão 2085, é do Papa Bravo. O controle nos solicitou que o senhor decolasse aos 5-8, hora certa agora 5-6, senhor. 4206, autorizada decolagem soma 0, vento 140 graus 079. Decolagem 0, 040. Senhor Salvador, 3591, tá ciente da IAC. 5591. Isso para 4.000 pés na chegada bom. Identifique. Até 4.000 no Brasil da bomba. O Fox Charlie Serra, voe Maceió no presente. Direto Maceió, Fox Charlie Serra. Prato. Guardião 07, prossiga via litoral e informe passando Itapuã. Vou chamar Itapuã. Chame Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, voo 869. Fox, Charlie, Serra, chame Recife, frequência 12685. Recife 285, boa noite, Fox, Charlie, Serra. Portugal 022 cleared for takeoff 0910 wind 140 degrees 08 knots. Let's take off 0910, Portugal 022. Tower, good evening. Presenting your first to 5-1. Holding short out runway 10, ready for takeoff. Good evening, Brazilian Air Force 2591. Clear to line up and wait runway 10. We are clear to line up and wait runway 10. Presenting your first to 5-1. Bell 022, airborne at 02, call 109 at decimal 8. Have a nice flight. 109 at 8, say Portugal 022, boa noite, obrigado. Salvador departure, hello at Portugal 022, crossing 1,500 feet on Puka departure. Bom dia, Portugal Zero, boa tarde, é Portugal 022, climbing level 350, book departure. I declare that level 350 on book departure, Portugal 022. Grau 099, reporte no solo controlado. Estou livrando o litoral, direto para o Graeva, chamando solo. Air Force 2591, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Wave clear for takeoff, runway 10, present Air Force 2591. Force 2591, airborne at 04, call 19 or decimal 8, have a nice flight. You call now 119 or decimal 8, so long and thank you, have a good evening. Portugal 022, climb momentum level 330, restricted. Clear up level 330 in Portugal 022. Third departure control. Good evening, Brazilian Air Force 2591, airborne on arbor departure 11 transition. Brazilian Force 2591, climb to level 380 arbor departure. We are clear to 380, Brazilian Air Force 2591. Azul 4206, chame Recife 2685. 2065, boa noite. 05, Guardião 07, boa noite. dentro do avião, né? Siga. Nosso número na aproximação, senhor? Firme? Nosso número na aproximação? Número único. Autoriza pelo menos, já que já foi de Voaduna, para ir a gente uma formação? Sim, Floriduna, 2000 pés, 2018, quem prevê? Floriduna, ia descer na formação, obrigado. Portugal 022, call Recife Center, frequency 12685. Boa noite. 12685, Portugal 022, boa noite. Brasília 425-91, call Recife Center, frequency 128.8, enable 126.0. 128.8, if enable 1260, Brasília Air Force 251, so long and thank you. Alinda, cola pista 1-0, vento no 40 graus, 1-0 nós. Alinda, cola 1-0. O 35591 está estabilizando. Tem o capa aviso. 5591, torre, 11895. Torre 195. 1198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Torre Salvador, 35591. Check trem, livre pouso a 0, vento no 40 graus, 099. Pantará o trem quase baixado, eu tenho o campo à vista. Livre pouso, 5591. Escuta, decolou, cruzando 1200 pés, acendendo 120, saída coral, nosso escuta. 5415, subo 120, saída coral. 120 na coral, autoriza da presente para coral? Tem referências. Obrigado. Qual é a referência, coral, 5415? Tripe 5591. Agora tá meia dúzia de milhas, tá descendo, baixado e travado. 2 Salvador Ciente, Tripe 5591. Viva o vento, por gentileza. Vento no 40 graus, 099, Tripe 5591. 5591, Ciente.